ZYH621, 1570 kHz. Sertão Central AM. Estúdio na Avenida Francisco França Cambraia, 414, Centro de Senador Pompeu. Uma emissora afiliada à ACERT, Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão. A Rádio Sertão Central AM leva.